Ficamos a praticamente 20 minutos das 13 horas, vamos em direção à hora do almoço, agora com os nossos convidados desta quinta e última hora, que são não mais, não menos do que a Armanda e o Armando Hilário, os animados em estúdio. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Fátima. O Armando não está com muita cara de animado, porque teve que deixar coisas para fazer, para vir para aqui, mas eu gosto muito de ter-te aqui. Estou a tentar esquecer. Esta vida é uma canseira, amigo. Nestas alturas. Esta vida é uma canseira, diz lá. E o trabalho é sempre para o mesmo, diz lá. É mesmo. É mesmo. Mas pronto, tu já sabes que é assim, portanto. Já são 25 anos a fazer carros, pá. Exatamente. Então, este ano é o 25º. Este ano é o 25º. Já para não falar do fico. Isto relativamente aos animados. Agora, tudo o que ficou para trás, das comissões e o resto, enfim. Já foste rei do carnaval, ela já foi rainha do carnaval. Ora bem, avancemos. Já são muitos carnavais em cima, é verdade. Armando, diz-me uma coisa, como é que estão a correr a feitura do carro lá em cima na Banarte? Está a correr dentro do que se pode ir fazendo a pouco e pouco, não é? Mas está a correr bem. Estás só tu a elaborar o carro do grupo? Estou eu com a ajuda e eu quero agradecer publicamente a ajuda que tenho tido de três elementos que até nem pertencem ao grupo, mas que... Já fazem parte da mobília quase. O facto de gostarem daquilo que estão a fazer e de me ajudar e de estar comigo também, portanto, que é o Kim Carepa, é o Zé, mais conhecido por Zé Marrema, e é o Zé Carlos, um irmão, portanto, esse é a família, é irmão da minha cunhada. Portanto, eles é que têm dado o litro ali comigo, me podem fazer, eles vão fazendo também. E é sempre uma ajuda. Obrigado a eles. Voluntários à força. É mesmo. Não, é mesmo. Eles vão porque querem, porque gostam. Claro que sim, sim, claro que sim. Também não tem havido grande trabalho para outros elementos do grupo. Nós temos pessoas a querer ir lá dar uma mãozinha, mas aquilo que se tem estado a fazer ainda não é algo que por qualquer enquanto, pessoa possa sim. fazer. Pronto, mas vai para ser, a semana talvez já haja trabalho ter, para mais sim, pessoal. Sim. Sim. Ormando, nós sabemos que o tempo, os anos que vão passando por nós acabam por, a nível de saúde, nos deixar algumas maleitas, não é? E tu tens tido algumas, mas ainda assim continuas aí de pedra e cal, graças a Deus, para dares continuidade aos animados 25 anos depois. Lembras-te do primeiro carro que fizeste com os animados? Não me lembro, Fátima. Lembro-me eu. Não foi os primeiros dois anos. Os primeiros dois anos, aliás, no primeiro ano fomos só como grupo, como grupo. Sem carro, sem marcha, sem nada. No segundo ano ainda não tínhamos marcha e levámos um carrinho do supermercado com uma coluna a tocar as marchas dos outros grupos e umas aguinhas para as crianças beberem. E no terceiro ano, quando fizemos em 2004 o Gato das Botas, foi o primeiro carro que tivemos. Foi um moinho, mas que era puxado com uma corda e empurrado, pronto. Foi o nosso primeiro carro. Era motor humano. Foi o nosso primeiro carro, foi nesse ano, sim. Ah, bem. E de lá para cá, foram muitos os carros que já fizeste lá em cima na Banarte. Qual é que te marcou mais, por uma razão ou por outra? Há algum que tenha marcado? Não há nenhum em especial, Fátima. Todos marcam porque, quando eu me proponho fazer qualquer coisa do género, e não só, é sempre de corpo e alma, e tento chegar ao fim e dizer, pronto, o dever está cumprido, aquilo que eu me propus a mim mesmo, portanto são desafios que eu vou ultrapassando, as ideias vão surgindo, nunca há, digamos, um projeto feito, elaborado, é preciso isto. Há um projeto mental, é dada a ideia e depois vai-se desenvolvendo. Aliás, eu peço desculpa aqui ao Chita também, porque era suposto entregar uma lista, todos os grupos deviam fazer isso, com um projeto do carro que eu me proponho fazer, mas isso nunca existiu, não é? Dou a ideia, digo, olha, vai ser dentro disto assim, a pouco e pouco eu vou pedindo o que for preciso, normalmente não recorro a coisas que não sejam fáceis de ter através das comissões, e as coisas aparecem feitas, pronto, isso é que é. E também aproveitamos muito material dos anos anteriores. Com um objetivo sempre, de reciclagem, percebes? Isso é uma coisa, porque eu custa-me estragar seja o que for, né? Sou claro, muito conservador, claro, em termos materiais sou muito conservador e tento aproveitar ao máximo os, digamos, os restos dos anos anteriores. Nestes 25 anos, eu estou-me a ir lá atrás no tempo, há 25 anos atrás, Armando, as tuas filhas eram pequeninas. Eram mais jovens. Eram muito mais jovens. Mas o bichinho já lá estava. Já lá estava. Como é que tu te lembras da primeira vez que vocês saíram como grupo, como família, como grupo de amigos? Vocês continuam a ser uma família e grupo de amigos agregados à família também? Nós já saímos assim antes dos animados. Já? Não? Então, como? Diz-me lá. Então, eu ainda fui com o grupo carnavalesco da Nazaré, que era o primeiro grupo e o grupo de origem, não é? Ainda fui com os Licotices, ainda fomos com um outro grupo que só fizemos um ano, que foi os Adoc, e depois então é que surgiram os animados. Portanto, nós juntos e em família todos já vamos, acho que desde que me entendo por gente. Portanto, tu ainda andavas de fraldas e já andavas nesta sim, vida. Sim, e tenho fotos que provam isso mesmo. A verdade é essa. Portanto, já não era nada estranho quando os animados se formam. Vocês já faziam o carnaval juntos, digamos já. Assim, sim, em já. Família. Não é? A diferença é que eu trouxe os meus amigos na altura. Ah, ok, e então aí começa a crescer os animados para além. De vocês começaram quantos? Eram quantos? Nos animados no primeiro ano, então devíamos ser uns 12 ou 13 para aí, talvez. Até aos dias de hoje, que são quantos? Este ano vamos à volta de 40. Somos duas mãos cheias a mais que o ano passado. A mais que o ano passado, sim senhora. Não digo só 25 carnavais, porque infelizmente a pandemia veio aqui estragados pelo menos dois carnavais. Uhum. Os animados não deixaram de ter a sua marchinha na mesma, mesmo nesses anos em que não tínhamos nada, mas marcaram ainda assim, porque o aniversário, um dos aniversários foi precisamente no Covid. E então lembro-me disso. Nós tivemos que esperar 2 anos para fazer a nossa festa. Para fazer a festa, mas pronto, a festa fez e valeu a pena. É verdade. Como é que correu o ano passado com o carrinho? Que saiu tudo bem? As coisas correram todas bem? Sim, em princípio, este ano espero que aconteça o mesmo, salvo uma alteração, uma reparação lá em cima que há a fazer no carro. O radiador está furado, já dei conhecimento a quem de direito, e portanto estou à espera que a todo momento lá vá o mecânico responsável para tentar que aquilo fique em condições, não é? Porque segurança acima de tudo. Ora bem, sei que a marcha deste ano está no forno. Está, sim senhora, está no forno do Ovelha. No forno do Ovelha tem um forno de tem que ter mesmo. Eu acho que ele já teve vários fornos lá. Uns ao lado dos outros. Exatamente. Portanto, mais dia menos dia temos sim, eu penso que a marcha sim. dos animados. Se não for ainda esta semana, na próxima semana estará por aí. Sim, creio com que certeza. Sim. Qual é o tema para este ano? São as bodas de prata. Ah, pois é. Portanto, não há nenhum bolo de aniversário. Não, já levámos. Então não me leva o bolo de aniversário. Diz lá o que é que vai ser o carro. Tem tudo a ver com carnaval, não é? Ok. E pronto, não queria dizer muito, pois pronto. Logo se vê. Está bem. Lá fica eu a ter que adivinhar, pronto. Sim senhora, mas está tudo a correr bem com a feitura do carro. Começaste há quanto tempo, Armando, para fazer a preparação? Para aí há um mês já. Em dezembro? Segunda semana de dezembro, para aí? Mas eu não vou, só vou, portanto, vou de manhã e vou à tarde, à noite não, porque aquilo lá em cima... É muito frio, não é? É difícil ainda. De suportar. Ainda. Pois ainda, porque também... Pois mais para a frente, tem que ser mesmo. Pois. Necessário ir lá. Pois, essa é outra das necessidades, provavelmente, o Carnaval de Nazaré tem, que é ter umas instalações que dê um bocadinho mais de conforto a quem lá está a trabalhar. E pronto, vamos a ver se é possível, esperamos que sim. Mas este ano a coisa, em termos de frio, estejamos onde estivermos. Ah, sim, que este ano está de seda. Não é fácil. Não é nada fácil. De qualquer das formas, Armando, continuas a ter boa camaradagem lá em cima. A ideia que eu tenho é que o pessoal lá em cima vai sempre ajudando uns aos outros. Sim. Muita sim, gente sim. vai ter com o Armando e com outros que têm mais conhecimento sobre carros, nomeadamente a malta mais nova. Isso continua a acontecer? Eu sempre que posso. Quando preciso de ajuda, não tenho problemas e a malta a quem eu recorro dá sempre uma ajudinha. Ao contrário, sempre que solicitam a minha presença ou para tirar qualquer dúvida que tenham ou ajudar a fazer qualquer coisa, eu também estou sempre disposto, porque quando queremos e temos vontade de ajudar, o tempo chega para tudo. Tem que ser, porque a maltinha mais nova tem que ser ajudada mesmo nesse sentido, para poderem dar continuidade àquilo que, pronto, que nós estamos a fazer, pronto, mas que um dia vamos deixar de fazer e outros que lá estão. É verdade, é verdade. Portanto, é importante que eles aprendam, que percebam como é que se faz, como é que se pode fazer, o que é que se pode usar para irem ganhando também a autonomia deles e fazerem crescer aquilo que estão a começar agora pequenino. É? Eu acho que é importante. É verdade, sim. Falava há pouco com os Sergas, que tiveram aqui em estúdio, que é um grupo que começou o ano passado. Pronto, eles estão a ponderar se conseguem ir na terça-feira. Pois. Tem o problema que muitos grupos têm, que é se calhar na terça-feira, eles são 16, se calhar na terça só estão disponíveis metade. Não sei se no caso dos animados também há o mesmo problema, para poder participar em, em todos os desfiles para os quais são solicitados o sábado à noite. Não, nós normalmente conseguimos manter mais ou menos o número de pessoas. No sábado à noite conseguimos levar sempre... talvez até mais, porque como é um desfile mais livre, além dos elementos do grupo, nós convidamos sempre, venham as famílias, venham os pais dos meninos, venham, portanto, como vai tudo misturado, não temos uma roupa específica, levamos um grupo grande. No domingo e na terça, portanto, tirando o facto de uma ou duas pessoas que no domingo vão noutros grupos, como as maltesas e pronto, terça conseguimos levar tudo. É o caso da Armanda, não é? Porque além dos animais, a Armanda... Mas isso não implica os desfiles, é só à noite. Não implica, mas pronto, desdobra-se, está no rancho da Peterneira, está nas Vicas, no rancho da Agricultura. Nas Tenantas, não é? Nas Tenantas. Temos o nosso grupo da família real, mas isso não implica, não interfere com os animados. E a gente, quando quer entrar ou fazer muita coisa, conseguimos, não é? Arranjamos mais um relógio e o tempo estica um bocadinho. Mas em relação aos desfiles não temos muita diferença do domingo para a terça-feira. Ok. Este ano os animados continuam a fazer também aquela brincadeira para as salas, vão continuar a fazer? Sim, começámos esta semana a preparar, vai ser uma coisa pequenina, porque não temos muito tempo, os miúdos estão envolvidos também noutras coisas e eu acho que não devem ser privados de fazer as duas coisas. E portanto vamos ter menos ensaios e portanto vai ser uma coisa mais pequenina, mas temos que, é só para marcar a presença e se deixarmos de fazer, também qualquer dia não há nada nas salas, não é? As coisas e é uma maneira de impedir também nas crianças. Ora bem, em termos futuros, portanto é uma aposta que pode não ser grande coisa atualmente, mas poderá vir a tornar-se uma maneira, um veículo para que as crianças se interessem pelo carnaval e que a pouco e pouco... Claro que sim. Quanto mais as puxarmos e lhe demos importância à presença deles. Exatamente. Criar-lhes o espírito carnavalesco, que é isso. Aliás, que é isso que tu tens. Alguns não é preciso. Exatamente. Alguns já nascem com ele. Exato. Tu incutiste o espírito de carnaval. Também, se calhar, não foi preciso com muita força nas filhotas. Pois. Agora tens os netos, não é? Pois. Vem tudo atrás. Tudo atrás. Isso nem é preciso lhes dizer nada, não é? É só falar-lhes em carnaval e eles estão logo alerta. Prontos, todos prontos. E também vão ajudar o avô lá acima a abonar. Quando for preciso, vão. Também vão. Ajudar e desajudar. E desajudar, sim. Está bem, distrair também. Isso são todos. Verdade. E já somos quantos netinhos? São quatro. Já são quatro netinhos. Portanto, os grandes ajudantes que tens no futuro. Duas meninas e dois meninos. Ora bem. As meninas para pensar no fato, os meninos para fazer o carro. Ah, pois, isso é de certeza. Sim, senhora, portanto, há que incentivá-los e tu tens tido essa passagem de testemunho. Mas ainda bem, eu estou satisfeito com isso e tenho muito orgulho, porque não só nesta área, mas também na parte do taekwondo, são os quatro praticantes da modalidade, a ver? Portanto, é um legado que a mim me dá grande orgulho, é que eles consigam, pelo menos, seguir... os meus passos, não é? Deixar pelo menos qualquer coisa de positivo. Aliás, se há a família que nós acompanhamos, porque nos acompanhamos uns aos outros, que tem esse mérito de estarem sempre juntos nas atividades que têm, aqui no caso no taekwondo, e também nas atividades de carnaval, vocês estão sempre juntos. estão sempre em família. Felizmente, é. Conseguimos estar felizmente, todos é? Em família. Há muitos porque que não podem dizer o mesmo. Consegue. É verdade. Mas nós chega uma altura já não se conseguem aturar uns aos outros. Não. Nós conseguimos. É essa, ainda conseguimos estar todos e fazer coisas todos juntos. Ora bem. Armanda, os animados contam com alguns patrocínios ou patrocinam-se uns aos outros? Como não, é que é? Não, nós tínhamos previsto pedir patrocínios este ano porque a nossa ideia era ter alguém na parte estrutural e grande do carro a fazer, mas não se proporcionou, não foi possível, a pessoa em questão depois não teve disponibilidade para, pronto, para nos ajudar como nós tínhamos pensado, e então nós sempre nos patrocinámos a nós próprios. Pronto. Ainda não foi este ano, cada um com a sua carteira é que anda. Pronto, não temos por hábito pedir patrocínios. E pronto, e é assim que vocês têm funcionado sim, sempre. Sim. Também sim. Já não é nada que não estejam habituados, sim, portanto sim. Sabem muito bem como sim. É que vamos é. Fazendo os nossos milheiros, vamos pagando as nossas coisas aos poucos e pronto, e vamos gerindo assim. E quando falávamos da família, os animados acabam por ser também a família taekwondo, esticado um bocadinho para os animados, né? Porque há muito pessoal que faz parte também do Clube de Escola sim, Taekwondo sim, da Nazaré sim. E que faz parte dos animados, sim. Portanto é mesmo estarem o ano inteiro juntos com as mesmas pessoas, com as quase, mesmas pessoas, portanto já se conhecem o suficiente sim, para saber sim. Como é que as coisas decorrem e em qualquer das áreas o convívio é espetacular, não é? Ora, é isso que é preciso. É uma família, é isso acaba que é por ser uma família. É sim senhora. Armando, o que é que tu deixaste lá em casa para fazer para vir para aqui? Foi na Bonarte. Agora foi mesmo, em casa na Bonarte. Na Bonarte, fui ali à loja e vim a correr para aqui. E estava a chegar a casa para deixar as coisas que tinha ido comprar e já tinha alguém à porta a deixar mais qualquer coisa para o carnaval. Estes assim, dias sempre a andar. Estes dias são assim. Mas se não for assim com esse... Com também esse... não tem... Não, que eu gosto destes desafios assim, estás a ver? Gosto de trabalhar sob pressão. Estás a ver? E mesmo o ritmo. Ainda ontem eu dizia, ontem tivemos... ensaio da família real e eu dizia lá a uma colega, o que isto tem de bom é isto, é que a gente vai para os ensaios farta-se de rir, ensaiamos, mas também nos fartamos de rir e o carnaval não é só aqueles 3 ou 4 ou 5 dias que estamos ali, que desfilamos, não tem nada a ver com isso, só mesmo quem vai só para desfilar, porque quem trabalha para o carnaval, o nosso carnaval já começou há muito tempo, não é? E é este período todo que apesar do cansaço, do stress, dos nervos, às vezes do desespero, mas é isto tudo é que é o nosso carnaval. Isto é que tem piada, não é só aquele bocadinho depois lá que já não tem graça nenhuma que já está a acabar. E conseguir gerir o tempo de forma a apresentar tudo. A ir a tudo. Sim, senhora. E pronto, não sei se querem deixar algum recado para os vossos animados que estão a ouvir lá em casa. Eu quero sempre, como é óbvio, não é? Força. Quero agradecer a todos os animados que vão connosco este ano, né, que nos vão acompanhar, agradecer a todos os animados que já passaram por este grupo, mais ou menos tempo, né, porque sem eles não tínhamos chegado aos nossos 25 carnavais, eu acho que é importante. Agradecer sempre a quem está em casa na nossa retaguarda, e que para podermos ir e estar, alguém tem que ficar em casa, seja com os filhos, seja na costura, seja, pronto, a dar é apoio. Que eu diga. Exatamente. Eu acho que é muito importante. E agradecer, não posso deixar de referir aqui o Nuno Abelha e o Vítor, sobretudo, eles os dois, que estão connosco há cerca de 20 anos. A fazer e a cantar a nossa marcha e que é como eles costumam dizer, a equipa que ganha não se mexe e tem corrido muito bem. E a minha última palavra vai para o Ki e para o Zé e para o Tizé, que de facto têm sido uma ajuda fenomenal nos últimos anos, sem pedirem nada em troca, não é? Só o facto de estarem ali connosco e neste primeiro período estarem ali com o pai, para eles é, pronto, é fantástico. Eu e para nós deles, é muito calhar. Importante, não é? É muito importante e deixo o meu agradecimento público porque, de facto, a ajuda deles é essencial. Também é o carnaval deles, claro. Digo eu, também se divertem, não é, claro, irmã? Sim. Acabam por se divertir enquanto vão fazendo claro as coisas. Armando, queres deixar e também, não, só que, e aqui também uma referência muito especial à minha mulher porque... são mais as horas, ela diz que quando passares a ir lá para cima à noite tens que levar a cama de casa também, não é? Porque é um dia inteiro fora de casa, ir agora almoçar e a correr ela... ao fim da tarde ir para o taekwondo, voltar a jantar, as noites são levadas da breca porque a cabeça não para, e ela tem que aturar isto tudo, não é? Às vezes o humor não é o melhor, mas pronto, ela também compreende, porque também ela está em casa a tratar ela, de coisas que claro. São importantes para o carnaval. E ela também e faz parte isso, dos animais. E sem isso também não íamos. E portanto, a todos os foliões, que tenham um bom carnaval, divirtam-se sim. ao máximo, porque há que aproveitar o dia. Olha bem. E fazer uma rezazinha para ver se. É o São Pedro. Que isto está muito complicado este ano. Vai ser bom para nós, de certeza absoluta. Vamos esperar que as preces cheguem máximo. Acho que sim. É um prazer recebê-los sempre aqui. Obrigada.